Bragança, 1090 AM. A sua fonte de informação. Aliança Notícias. Em Goiânia, 5 horas. Você está ouvindo Rádio Aliança M 1090 e Fonte FM Digital. Agora, você também pode ter a sua Fonte TV na palma da sua mão. Baixe o nosso aplicativo disponível para a plataforma Android. É só digitar Fonte TV, fazer o download e dar o play. Pronto, você fica por dentro da nossa programação também no teu celular. Fonte TV, crescendo e inovando. Rádio Aliança M 1090 e Fonte FM Digital. Pensão em dobro para você. Essa rádio é uma bênção. Fonte FM. Você vai ouvir agora uma palavra de fé e esperança. A Igreja Fonte da Vida em Anápolis informa o novo número do nosso Disque Oração. WhatsApp 981290127. 981290127. Igreja Fonte da Vida. Avenida Goiás, esquina com Avenida Brasil, centro de Anápolis. Agora, você também pode ter a sua Fonte TV na palma da sua mão. Baixe o nosso aplicativo disponível para a plataforma Android. É só digitar Fonte TV, fazer o download e dar o play. Pronto, você fica por dentro da nossa programação também no teu celular. Fonte TV, crescendo e inovando. Aliança! Neste domingo, nas igrejas Fonte da Vida, participe com toda a sua família deste momento profético, de um momento especial, de buscar mais da presença de Deus em horários alternativos de nossos cultos. Reuniões às 8, às 10, às 17 e às 19h30, no culto de celebração. Igreja Fonte da Vida. Disque Oração, informações 4007-2910. Aliança 1090 AM. Começa a partir de agora, Aliança Sertaneja. Ele que tem um amigo que sempre está comigo toda hora e não vai me deixar. Ele é meu companheiro, está comigo o tempo inteiro, sua vida também quer transformar. Aliança Sertaneja. A vida vai melhorar. A vida vai melhorar. Sertaneja. Eu fui comprado, selado, liberto e modificado por inteiro. Muita música sertaneja de qualidade. Aliança Sertaneja. Lavado pelo sangue do Cordeiro. Aliança. Está ouvindo Aliança Sertaneja. Neste domingo, nas igrejas Fonte da Vida, participe com toda a sua família deste momento profético, de um momento especial, de buscar mais da presença de Deus em horários alternativos de nossos cultos. Reuniões às 8, às 10, às 17 e às 19h30, no culto de celebração. Igreja Fonte da Vida. Disque Oração, informações 4007-2910. Aliança! Aliança 1090 AM.